Bem-vindos a mais um Trip View Classic, Trip View Classic 150. Eu sou o Eric. 150? Eita, já me perdi nas contas. E eu sou o Magari. E eu não tava nem contando mesmo, sou o Mônio. Estamos muito animados. E caramba, 150 Trip View Classic. Mês passado a gente fez o Trip View 100, né? E agora é o Trip View Classic 150. 250? Muita coisa. Só de views, né? Ainda tem os casts. E como a gente tá sempre fazendo aí de 50 em 50 programas, a gente vai falar de um filme, né? Novamente. Dessa vez... A Coisa. Não, pera. Eu vou escolher o nome que é o que é falado no filme, né? Porque esse filme tem 1 milhão de nomes, que é O Retorno do Homem-Aranha. Olha, continuação do... daquele último que a gente fez da série do Nicholas Hammond, né? Sim. Mas pode ser O Retorno do Homem-Aranha, Homem-Aranha e o Retorno. Como é que é? Homem-Aranha volta a atacar. Homem-Aranha volta a atacar. Homem-Aranha volta a atacar. Homem-Aranha contra-ataca. Contra-ataca. O Areia, como que é? Radioativa. Ah, é o... É... Como é que é? Areia Mortal. Areia Mortal. Ah, eu achei como radioativa também. Radioativa. É porque faz sentido também, né? Porque isso é adaptação de 2 episódios, né? Que é o Deadly Dust, parte 1 e parte 2, que seria tipo pó assassino, não, né? Mortal. Tal. E em inglês, são esses 2 episódios, e em inglês foi lançado como um filme que era Spider-Man Strikes Back, né? Daí o Volta Atacar. Na verdade, acho que foi fora dos Estados Unidos que eles lançaram como filme só, viu? Não, lá saiu como Strikes Back. Ah, eu achei que eles tinham dado esse nome pra lançar fora de lá, entendeu? Não, lá. Eu tinha visto em algum lugar aqui, que lá também saiu mais ou menos no mesmo formato daqui em VHS. Eu também não tô preocupado, viu, porque... Mas, Mônio... Cara, se eu não me engano, aqui no Brasil e em Portugal chegou a passar nos cinemas. Não é só em VHS. Que beleza, hein? Tá vendo? Mas aqui... Eu ainda acho que um título bom seria O Homem-Aranha Volta a Contra-Atacar Novamente Mais Uma Vez. O Retorno do Homem-Aranha que volta a atacar... Enfim, né? Adaptação dos episódios 2 e 3. E onde que o pessoal consegue assistir isso no Brasil, Mônio? Legalmente? Se der muita sorte, você acha um VHS perdido por aí. Se você não der tanta sorte, você compra um DVD que tem um bonequinho do Homem-Aranha da Hot Toys na capa. E tem tudo a ver com o episódio. É, coleção... Só que é o contrário. Coleção super-heróis do cinema, né? Homem-Aranha. Olha, que beleza. Ainda acha a venda. Eu comprei na FENAC, eu acho, no site da FENAC. É, vai precisar de um pouquinho de sorte, mas acho. É, e é um box, entre aspas, que vem o primeiro filme, que a gente já falou... Esse outro filme e o próximo. Filme também conhecido como episódio piloto. Exatamente. Esse daqui que é o segundo filme, que são os episódios 2 e 3. E outro filme que são os episódios 1 e 2 da segunda temporada, né? Que provavelmente falaremos no futuro. Não, o episódio 1 e 2 não é... São os últimos episódios. Isso, exatamente. Olha, 7. A Fúria do Dragão, que tem o símbolo do Mortal Kombat na capa. Exatamente. E caso alguém não saiba, né, como a gente faz isso daqui, primeiro eu recomendo ouvir o 100, né, só pra entrar no clima aqui do Caloteiro Aranha e tal. E basicamente o programa, a gente faz uma contagem de 3, 2, 1, play, e na palavra play, todo mundo dá play ao mesmo tempo. Todo mundo playa. E assiste mais ou menos sincronizado, né? Nunca fica 100% certo, normal. Algo bem próximo disso. Então, estamos pausando aqui antes da câmera fazer um zoom em cima do prédio que tá no início do episódio, né? É algum... Começo. Isso, é. Então, 3, 2, 1, play. Olha só, a gente revê um pedaço daquela experiência que durou 10 minutos, né? Só dele tentando tampar a caixinha da aranha. Os 10 minutos mais longos de toda a sua vida. Parece que leva uns 3 meses pra passar. Parece que foi até é tão longo que parece que foi escrita pelo Bendis. É legal que aqui a gente também vê a praticidade dele tirando foto dele mesmo como um Homem-Aranha, que ele leva até um tripé pra deixar a câmera bem ajustadinha. Ninguém desconfia, né? Imagina, o cara arma um tripé no meio da rua, sai andando, depois entra no beco, depois sai o Homem-Aranha do beco, faz pose pra câmera. Normal. Parece que foi lançado, apesar dos episódios terem saído em 77, foi lançado como filme em 78. Como filme, entre aspas, né? Deadly Dust. Até hoje eu não me conformo que o crossover dessa com a série do Hulk não existe. Foi cancelado. Pois é, era na mesma época, né? Ia ser, ia ter. Sido épico, cara. Não, ia ter. Só que a série do Aranha, a NBC, resolveu cancelar tudo, porque ela já estava sendo conhecida como a TV do Gibi, ela não gostou disso. Ela cancelou alguma coisa errada. Cancelou a do Mulher Maravilha, cancelou. Tem alguma coisa errada ali, os carros estavam meio rápidos, não? A sua versão aí não tá mais rápida, não? Pode ser, tá acelerada, né? É que eles não vão bater em nenhum lugar. Ah, cara, não tem ninguém correndo deles, né? O cara estaciona bem mesmo. Só pra ter uma noção do sincronismo, o que vocês estão vendo agora aí? O filme do Homem-Aranha. Eu tava no prédio. Tem a pessoa que vai cair do prédio, vai... agora tem o cara que tá chegando Barbera. Ali. Capitão Barbera. Hanna Barbera? Hanna Barbera. Se pular nunca mais virá seu namorado. Sim, a ideia é essa, seu idiota. E tá todo mundo lá embaixo. Pula, por favor, pula. Os caras estão apostando. Aposta em zinho que ela não pula, hein. Ó, chroma aqui. Tremendo ali. Você tem uma vida inteira pela frente. Você tem uma vida inteira pela frente. É o que eu tô tentando resolver. Só um minuto. O Moni tá dublando pra mim porque eu tô vendo em inglês. Ah, de nada, Magaren. Foi bem sincronizado com a voz dele. Olha, é o que tá um pouco atrasado, porque eu falei uns 5 segundos depois de ele ter falado. É tipo dublagem de documentário, né? Que eles mandam o áudio na mesma faixa, aí não dá pra tirar o áudio da voz, sabe? Pra dublar. Na verdade, isso não é dublagem, sabia, né? Isso é overdub. Isso aí. É overdublagem, é dublagem por cima. Mas é um serviço muito porco, cara. O próprio pessoal que faz isso eu não curti muito, não, porque você não. Por favor, vamos entrar e conversar. Você não tem tanta interpretação, sabe? Não tem aquela. É uma coisa estranha. E o resultado é porco pra caramba. Se tivesse interpretação, não seria dublagem. Tá vendo que o Homem-Aranha ficou paradinho perto dela um tempão? E ele tava vendo se era loira. Show pra sociedade. Eu acho que ele tava com mais medo de cair do que ela, isso sim. Cara, se fosse hoje em dia, seria computação gráfica CG. Olha. Aí os caras colocam o dublê pra espingar de cabeça pra baixo, né? Aranha safadão, olha lá. Coxando a mina, mano. Caramba, isso é estupro, cara. Caramba. Solta, cara. Ó, segurou a mão. Caramba, aranha tá subindo pelas paredes. Caramba, ele foi no extremo ali, hein? Mas é o que o Magarin falou, né? Tudo com dublê. Claro. Globo Diário é muito sacanagem essa dublagem. Clarinho. Pelo menos não é Planeta, né? O pior, cara, é que não tem nem desculpa, porque a tradução é Clarim Diário. Pois é. Tipo, não é que adaptaram no Brasil. E nem confundiram com Super-Homem, senão seria Planeta, né? Sim. É Globo mesmo. Não faz sentido nenhum. Faça uma doação. Ligou pro Sr. Jameson errado, querido. Tudo bem. A Aliança Socialista do Atlântico. Ah, na abertura tinha o Rob, né? Tiraram ele aí. Pro senhor Jameson. Ele é tão conservador, nem come carne se for vermelha é demais. Então você trabalha aqui há mais de um ano, né? Rita, podia chamar a mulher de Glory, né? Tem durado tanto. Tempo demais pra você também, hein? Isso era em 78. A Glory já existiu. É agradável ter alguém ao meu lado. Acho que sim. A gente tá falando dos serviços de 79. Ah, é. Tá certo. Existe. E acho que era secretário. Antes disso, na verdade. É de 77 o episódio, de verdade. Mas mesmo assim, já existe sim. Ah, não, é claro que não. É que não tinha outro jeito dele lidar com aquilo. Aquela garota ia pular mesmo. Ah, publicidade nunca fez mal a ninguém. No caso do Homem-Aranha, não é bem assim. Rita, pegue aquela pasta da última greve dos lixeiros. Jameson também, o ator foi trocado. Foi. Porque ele ficou só pro piloto. É, foi só no piloto que ficou. Ah, mas ele não pilotou nada, não? Pilotou? Ah, meu Deus, que horrível. Vamos. No momento certo, eu faço um comentário. Ok. Peter faz ótimos trabalhos sempre que o senhor manda. E olhe que ainda não está como eu queria, senhor. A Glory, ela começou nas revistas em 75. Tem que ver quando que ela virou secretária aqui. É, mas na mesma época, foi na época da Tati do Sofá lá. Não foi muito depois, não. Eu tenho uma ideia para uma reportagem que o senhor vai adorar. Ah, tem uma ideia para reportagens, né? Sim, senhor, eu tenho certeza. Que cabelo bonito dele, hein? Que franja, né? Qual o problema com franja? O problema não é a franja, veja. Aí o cara do... O produtor da série animada quer brigar que não foi baseado nesse cara. Não, foi coincidência. É, coincidência. Totalmente coincidência. Ah, é? Pois eu também tenho amigos que tornariam... Cara, antes de ter internet, a gente já falava disso, cara. Se é que me entende. Miami, bitch. Eu não vou falar na tradução que veio na minha cabeça. Melhor não. Isso aqui é um site de família, né? Weekly Examiner. Bom, eles traduzem errado o Clarim Diário, mas o Weekly Examiner eles não traduzem, é isso. Pois era. Acho que eles não sabiam traduzir. Esse devia ter importante para você me tirar de um jogo de tênis. Vou te mostrar uma coisa aqui. Ah, meu, o terno desse cara. Ah, os anos 70, cara. Vai dançar quadrilha, esse filho da mãe. Hoje o Homem-Aranha é sempre visto nos edifícios da cidade. Mas esta é sua estreia. Ah, já estão assistindo o filme ao vivo. Esse ano que é o primeiro Super-Homem? Filme? 78. Capitão Barbera, ela resistiu a toda tentativa de diálogo. As palavras do capitão precisavam de um milagre. Eu queria ver só se a ideia de colocar uma repórter junto com o Homem-Aranha era... Tipo assim, olha, deu certo no filme, vamos fazer na série. Mas não, né? A série... Isso aí é de 77. Palavra errada, devia dizer ridícula. Quero que consiga uma entrevista para exame. É, mas a Luz Lina já existia nos quadrinhos. É isso que eu ia falar. Não, eu sei ela mesmo. Foi criada pros quadrinhos, né? Pro filme, né? Uma reportagem de casa. Não, não foi isso que eu falei. O que eu tô querendo dizer é que o filme fez sucesso pra caramba, né? Embora vamos lembrar que no Brasil a Lois Lane só passou a existir em 80... não, depois de 85, não sei quando publicaram Crise aqui. Até então tínhamos a Miriam Lane. Exatamente. O que eu tava falando é que o filme fez sucesso pra caramba, né? Não só entre quem lia quadrinhos. Tanto que o primeiro a ideia filme... deles colocarem uma repórter Tanto que a primeira... baseada no filme seria possível, né? A primeira desses episódios foi pro cinema aqui por causa do filme do Super. Ah, tá. Fez sucesso aí, falou, oh, a gente tem essa série aqui, joga no cinema também. Não, mas é muito curto, junta dois episódios, vai. Pelo visto lá nos Estados Unidos também, porque lá saiu como os dois juntos. Mas saiu em cinema lá também, será? Cinema, não sei. Planeja mesmo ativar o reator aqui na universidade? Sim, consegui autorização. Senhor, uma coisa é realizar uma experiência para conseguir um professor, não. Mas daí a ativar. O professor é um cara extremamente responsável. Senhor Parker, okay. Falamos de algo abaixo de 5. É, só estamos trazendo plutônio para a faculdade. Ah, você sabe que tem uma coisa muito errada quando um aluno dá lição de moral no professor. Ah, tem o Ben Haley ali do lado. Sentado. Que não há perigo, mas olha ele aí, ó. Você tá um pouquinho atrasado, viu? Você falou, olha aí, justamente quando apareceu um maluquinho de óculos. Não, eu sei, eu tô. Na hora que vocês falaram. Que levantou aí, não é? Na hora que vocês falaram Miami Beach. Meia hora depois apareceu pra mim aqui. Mas enfim, é o Ben Haley. Agora é a Gwen. Quer dizer, já foi a Gwen pra mim, eu que tô atrasado. É engraçado que o aluno precisa se levantar pra falar, né? Não consegue falar se estiver sentado. Um levanta, fala. Ah lá, o. É que é pra deixar claro quem que tá falando, pro senhor não ficar na dúvida. Supondo que seja roubado, precisariam ser terroristas muito sofisticados. Tipo assim, beleza, eu entendo o professor não estar muito preocupado porque tem segurança e tal. Mas ele tá tratando como se fosse, sei lá, não, é só um, sei lá, um sabonete novo que a gente trouxe pro laboratório, não tem perigo não. É, igual o professor Girafales não leva, não só leva um escorpião pra sala, como ele empresta pra um aluno de 8 anos. Levar pra casa. Acho justo. Está bem, eu entendo os seus temores. Mas sei que os benefícios potenciais valem o risco. O mundo terá energia nuclear barata e o material radioativo será monitorado de perto. Ofereça uma solução ao mundo, não outro problema. Acreditem, esse é o novo futuro. Mas... Continuaremos os debates na próxima quarta-feira. Idiota. idiota. Para ele é um novo futuro. Claro, um dia as bombas atômicas serão como abridores de lata elétricos. Todo mundo vai ter uma. Ei, fica fria, vai. Se tivesse um jeito de convencer o Dr. Baylor... Ele só precisa de empurrão. Como assim? Sei lá, que tal se a gente chamasse a... O pior é que esse outro cara parece mesmo o Raymond. É, talvez a velocidade possa... Não, e a gente vê que os três alunos, eles estão com alguma... Estão bolando alguma coisa ainda, não dá pra saber o que, que é ainda não. Imagina. Que será? Não, eu só lembrei do jeito que ele falou durante o seminário. Aí ele fala, eles estão querendo chamar o Peter, o cara falou, não, não precisamos dele, eu faço tudo que ele faz, porque é o Ben, né? É claro. Eu faço bem, mas... Precisamos dele, faço tudo que ele faz. Certo. A mulher mordeu o óculos. Seu campo são aranhas, Dr. Lindsay. Aracnologia, certo? Muito bom. Caramba, nossa, ela tá procurando um Homem-Aranha e vai num especialista de aranha? É isso mesmo? É, né? E num oftalmologista não faria muito sentido. A não ser que seja pra vê-lo melhor. Que beleza. Mas ela tá meio que pegando aí, querendo ver se ela consegue alguma dica, né? Do... Legal o cara tentando esconder a careca. Cara, como acha que ele faz? Ih, cabelinho, hein? Gostaria. Ó, o cara tá escondendo a careca, ele deixa crescer de um lado e joga por cima. Puta, é muito pior, né, não? Cara, assume a careca de uma vez que é mais digno, né? É o Eric amanhã. Força de uma aranha. É muito pior desse jeito aí. Aliás, eu tô parecendo um lobisomem. Mas se tivesse. Eu tava assistindo ontem o filme do lobisomem, aí eu falei, sou eu na tela. Ah, não, não sou eu não. Poderia está barbudo e cabeludo? Ah. Teria o sexto sentido muito desenvolvido. O do Benicio del Toro? Exato. Esse mesmo. Filmão, cara. Subir pelas paredes. Não, tem só uma hora mesmo. Andar por um teto. Filmaço, melhorou? Ah, essa mulher fez uma série tipo a da Mulher Maravilha, não era? Isis, alguma coisa assim? É, Poderosa Isis. Isso. Direito de saber. Já pensou o que aconteceria se alguém roubasse aquele plutônio e o usasse para fazer uma bomba? Esse Jameson ficou melhor do que o outro. O único problema é que ele simpatiza com a aranha, né? A cara de bobo quando vê a mulher. Nunca viu a mulher na vida, mano? É adaptação. Mônio, não vai começar a virar fanboy. Fanboy? Mas esse Jameson, ele parece ter mais personalidade dos quadrinhos do que o anterior. É, ele é meio rabugento. Ele ficava correndo pro lado pro outro. É. Muito prazer em conhecê-la, senhorita... Senhorita Hoffman. Caramba, fica todo mundo bobo, né? A mulher é gata pra caramba, cara. Convenhamos. Ah, mas o cara não precisa ficar com a cara de retardado, né, olhando pra ela. É, não foi assim que aconteceu quando ele conheceu a Marla? Ah, é. Não, mas o Peter também, né? Ah, mas o Peter é quem é o... Uma reportagem. Pra falar a verdade, é uma coisa que já estava querendo há algum tempo. Você fala. Eu, nós. É. Queremos uma entrevista com o Homem-Aranha. A Examiner e o Globo Diário publicariam a entrevista simultaneamente. Nossa, tudo que precisava, né? Eles ainda dão uma filmada na perna, né? Pra... Ah, os ângulos. Assim, ficarei na sua cola e mostra a perna pra... Tipo, veja como ela é sensual. Pô, né? Nessa época aí, mostrar um tornozelo, um joelho, era... Quase uma mulher tirar a roupa hoje em dia. Ah, nem tanto. Vai, já tinha tubarão nessa época. Você chamou de mais de biquíni. Peter, isso é fascinante. Ah, do jeito que as coisas estão, no ano 2000 poderemos ter milhões de quilos de plutônio espalhados pelo mundo. Ah, não sei. Cara, esse Peter é o cara que... É o... Caramba. Ele não sabe disfarçar nada, sabe? Nem um pouco. Ele é o tipo que falaria que... Não, não, é, na verdade é um amigo meu. Que... É o sonho de um amigo meu? Não, pera. É que eu tiro foto pra ele, a gente divide a grana e... Não, pera. Bom, ele... É muito. Como que ele é fisicamente? Ah, somos bem parecidos. Parabéns, campeão. Fisicamente? Não, mas você falou, não sei, nunca vi esse imbecil sem a máscara. Sentido de aranha ali. Um sentido bem. Cara, é meio satânico esse sentido de aranha. Dá medo. Caramba, dá medo pra caramba. E é o sentido de aranha meio estranho, né? Que tipo, ele visualiza o que tá acontecendo em outro lugar, parece. Peter, onde está indo? Ele sente um sentido. Sente o perigo, mesmo que seja na cidade. Tipo, ele procurando o Duende Verde lá. Uhum. Isso aí é o lugar. Na verdade, nem seja um perigo direto, vai. Ele sentiu que tem alguém invadindo o laboratório. E o cara é bom mesmo. E são justamente os três alunos lá, né? Que... Tá. Os três patetas. É, que estavam reclamando também, né? Junto com o Peter, falando, não, é um absurdo, plutônio e tal. Se pelo menos tivesse um DeLorean, mas não tem. Não, porque alguém, qualquer um pode roubar. Não, não, nós temos segurança. Eu vou provar que qualquer um pode roubar. Você vai ver só. Aliás, podia ter um DeLorean mesmo hoje, né? Não, hoje que o Marty McFly tá por aí. Mas ele já voltou, não sei. Não, ele fica até a noite. Só chega dia 23. Ah, não, peraí. Não, é hoje. Esquece. Vai, talvez tá por aí, né? Ou talvez a... Bom... Ele ainda tá por aí, que ele fica até a noite. Aí depois eles apagam o futuro e a gente vai deixar de existir. Tantantantã. Caramba. Mas depressa, os guardas vão voltar. Então, se esse é o Ben Reilly, ela é a Gwen, quem que é o cara de óculos? O Flash. Não, o Flash é não, muito nerd. É o... é o Harry. É o Harry. Não, também não. É, vai ter cabelo pra caramba, pode ser o Harry. É uma peruca. Entendeu? Cabelo pra caramba, Harry. Ah, tá. Que tristeza. Tá parecendo trocadilho de Spider em Superstars. Eu acho muito engraçado que ele para e olha pra trás assim, cara. Vira no corpo inteiro, mancha. Onde será que eles estão? Maldito sentido de aranha, nem pra dar a localização precisa das coisas. Aí eu te pergunto, reforçamos a segurança, temos dois guardas. Aí os dois guardas... de 80 anos. É, mas assim, eles conseguiram lá, os três alunos entraram no laboratório porque os dois guardas tinham saído. Se tem dois, não é pra andar os dois juntos, né? Fica um no laboratório e outro em outro lugar. Eles explicaram isso pros caras. O melhor é, três alunos universitários conseguem invadir. Um super-herói tecnicamente profissional é pego pelos dois guardinhas. É flagrado, vai. Não chega a ser pego porque ele fugiu, mas... Porra! Lembrando que o herói, ele foi por fora, né? Entrando pela janela e tal. Então, deveria ser mais fácil ainda, né? E claro que ele tem que ir na cena do crime pra se incriminar direito, né? Um guardinha vira pro outro e fala, onde está o plutônio? Não, ainda não. E a mina ficou lá esperando mesmo, hein? Que isso, hein? Ó, me fala que terminou uma parte aí. Que parte? Apareceu a teia e... É, acho que não. O Hanna-Barbera com os dois guardinhas indo lá ver o que aconteceu. Ana Barbera. Virou isso mesmo. Não, o Hanna foi embora no primeiro episódio. Agora é só o Barbera. Ficou só o Barbera? Dr. Baylor? Sim. Capitão Barbera, o que significa isso? Foram os líbios que roubaram. Exatamente. Ainda estão querendo fazer aquela bomba? O que é isso? Um contador Geiger. Eu sou jornalista. Levar um plutônio... Como assim não há perigo aqui? Se os caras abrirem esse frasco, a radiação fica, cara. Não, não, a radiação tá contida só no elemento em si, pelo visto, né? Por quê? Ou esse dispositivo aí tá vendo o elemento. Não é a radiação que tá no Uni. Tá todo mundo... Morreu radioativo. Ele entrou pela janela. Desculpe, senhor. Disse que viu Homem-Aranha nesse laboratório. Ó, o Barbeiro deu uma seguradinha. Falou, quem é você? Pra mulher, mas se segurando, sabe? Tipo... Muitos ladrões saltam janela. Ele... Deu uma travada aí. É. Quem é você? Tudo bem, capitão. Ela está falando. Tipo, porra, qualquer um entra aqui agora. Essa foi a surpresa dele. Porra, é essa, gente? Isso aqui é uma cena de crime, cacete. Mais um. Os próximos serão Woodward. Caramba, o Peter não. Caramba. O cara não sabe disfarçar mesmo. Vou expedir um mandado para o Homem-Aranha. Perigo. Radioativo. Muito obrigado, dublador que não estava no filme. Cadê o Ted com aquele jornal? Acalme-se, logo ele volta. Página 10. Estão dizendo que... Caramba. O quê? Ah, tá. É que eles deram uma pra não causar pânico, eles encobriram um pouquinho, né? Colocaram, ah, o Plutônio sumiu, mas já achou, tal. Que horrível, cara. O jornal usa letra sem serifa. Sem o quê? Serifa. Sem voltinha no pé da letra e no topo. O grande perigo é para as pessoas que estão com o Plutônio. A polícia acha que o Homem-Aranha está com ele. É, eu sei. Eu não sei o que é serifa, então tudo bem. Greg! Estão transformando isso numa brincadeira. Bem. Quer dizer, o Ben tá levando pro lado do pessoal mesmo, né? Quer dizer que pois é. Bem pessoal. Sabe, agora nós vamos construir a bomba e vamos explodir essa merda. É o único jeito de mostrar nossa ideia. Temos que agora estamos na Suíça. Estamos na terra da Suíça. Nossa, de que crack. Aliás, eu nunca vou esquecer um filme que tá mudando de canal. E tava adorei essa cena. Aí a Suíça, tava a Suíça, aí os caras falaram, ah, nós estamos indo pra Suíçalândia. Suíçalândia? Só pra constar, a mina subindo escada e você fala que mostrar o tornozelo e o joelho era muito magari. Sim. Acho que pois é. É uma bela cena da bunda da mina, pô. Tem outra de biquíni. Aqui, só uma pergunta, ela não, por acaso ela levou leite pro cara, é isso? Porque parece, né? É leite. O copo que é branco. Eu achei que era bigode ali, então é a marca, né, do leite. É o cabelo de prata aí. É, exatamente, cabelo de prata, olha só. Não, é leite mesmo. Eu não quero ver o velho, não. Obrigado. É, ninguém quer, né? É leite mesmo. Por favor. Era leite. Faz bem pros ossos, cara. Ah, o amigo do Morbius. Nossa, ele tá no filme. Pensei que era o Bruce Banner. Caramba, o cara, o cabelo de prata é um lutador profissional. Oscar de coreografia, do Morbius? Ah, não, esse não é amigo do Morbius. Amigo do Morbius. Oscar de coreografia, vai, para. Dê uma olhada. Que é isso, é aquele um dos capangas lá do... Do... Esqueci. Do Zod? Ah, parece. É, caramba, esqueci o nome do Zod. Gostei lembrar. Eu tô aqui, não é Zord, não, não é Zord, o que que era? É quase, né? Só carrão. Bom, nada nos jornais sobre o Plutônio ter sido recuperado. Isso é ótimo. Excelente. É assim que ele é. De novo a luva. A proteção super ultra pra radiação. Pois é, você pensa assim, ah, beleza, né? Ela deve ter uma luva ali que é pregada na parte e tal, então ela não tá tendo contato nenhum, né? Não tem perigo. E aí você vai ver o que o outro cara vai fazer. Abre a porta. Ah, não foi igual na. Sério? E aí nem fecharam, tá? Nem fecharam. Gente, eles cortaram toda a segurança que a cena tinha passado. Eu ia falar que não foi igual a o experimento lá da aranha radioativa no primeiro. Só que lá pelo menos trancaram o bagulho dentro de um negócio de ferro. Aí eles tamparam a xícara. Então, o que eu achei interessante foi tipo assim, ah não, eu imagino que a luva tá presa por dentro ali, né? Ela enfiou a mão e tal, a luva vem até o cotovelo, né? Beleza, tá. Aí o cara vai e abre a porta. Não, e nem tampa a xícara, pô. Pois é, caramba. Ah, o experimento da aranha lá, pelo menos eles fecharam, seja lá o que se for dentro de um dispositivo. Cara, a segurança é o nosso forte mesmo aí, né? É extremamente perigoso. Segurança acima de tudo. Abre uma câmara radioativa, qual o problema? A massa ficaria tão densa que estabeleceria uma reação. Ah, o que pode acontecer no mínimo, no máximo você vai ganhar uns superpoderes. É. Não, mas só a liberação de radiação seria mortal. Tá, todo mundo toma leite, leite aí, ô Chique. O que você falou? Que todo mundo toma leite, ele deu leite pra ela também. Isso é, exatamente, é. Peter, muito saudável essa série, tá vendo? O Homem-Aranha não roubou o Plutônio. Bom, porque ele não faria isso. Nesse momento ele deve estar tomando um leite. Se não foi ele, por que não vai à polícia e prova isso? Gale, não é tão simples assim como parece. Acho que o Homem-Aranha faz coisas boas, mas se todos souberem quem ele é, talvez não seja a mesma coisa. Quem pediu pra ele salvar o mundo? Não. Caramba, mas ele disfarça muito mal. Tudo que precisa fazer é fingir que não vê as coisas. Caramba. Enquanto a consciência dele. Qual é a vantagem de ter algum tipo de força especial usada pra ajudar as pessoas? Ok. Pode ser uma vida. Eu nem posso pegar a mulherada, não, pera. Pode ser uma vida difícil e solitária, mas como que ele pode namorar? Igual a gente tá conversando agora, tá? Não é isso que ele faz, ele foi lá com a viúva negra. Ó, oh, tira essa roupa aí, põe essa aqui. Ele aproveita, né? Tipo, vai salvar a mulher que tá querendo suicidar, dar uma encoxada. Espreme ela na parede, vai arrastando devagarzinho. Encoxada, mano, aquilo foi um estupro, cara. Ter uma vida normal. Todos acham que seria maravilhoso ter a força do Homem-Aranha. Caramba, e ainda termina com aquela, tipo assim, terminei, sabe? E olha pro outro lado e vai beber o seu poderoso leite. Cara, ele é macho, cara. Eu tinha um personagem de RPG. Você sabe mais. Em D&D, né? Guerreiro, bárbaro, fortão. Aí fizemos assim na época, né? Eu entrava na taverna, dava aquela pancada no balcão. Tau! Leite. Mordo. Sem açúcar. Machão pra caramba. O âncora do jornal. Ela é bom mesmo. E ele quer falar comigo ainda hoje à noite. Aprendi com a Homem-Aranha, tá vendo? Senhora, eu acho que eu posso falar com seus alunos da universidade. Se for conveniente pra você, talvez. Olha só, hotel. É o Capitão Stacy rico. Você pode ver o meu hotel daqui uma hora. Posso ir junto, eu filminhos novos. E aí ela fala que quer ir junto, ele faz uma cara tipo assim. Certeza, que pena, é né? Chequei todos os inscritos no seminário do Baylor. É o único cara que saberia fazer isso. Quando a gente pegar o plutônio, o que vai fazer com ele? O mesmo que faço com tudo. Colocará à venda pelo melhor preço. Primeiro distrito. Quem é você? Capitão Barbera? Quem é você? Capitão Barbera? Não, esse sou eu. Só faltou, cara. Ia ficar ótimo. Eu sou o Hanna. É, mas... enxugaram o elenco pra esse filme. Ou... mandaram o Hanna embora. O Hobby. Pois é, né? Olharam lá, Glory? Não, o nome é muito grande. Contrata a Rita, né? Sei lá, tudo enxugado. Precisam fazer uma bomba. Não, essa aí é a lá da... ela vai virar... ah, não, não ia funcionar, esquece. Eu ia falar que é a bibliotecária lá do Spider Super Stories, mas ela é a Valor e a Rita é a diretora. Exatamente. Aprendemos, finalmente conseguimos aprender os nomes dos personagens das Spider e agora tá acabando. Peter Parker. Não sei se eu consegui aprender muito ou não, porque você acabou de ver que eu confundi tudo. Mas você se corrigiu, então a informação tava aí. E outra, você aprendeu o nome, você só não associou qual é de quem. Exato. Rita, o Paul Gorila não é aquele cara que fica investigando as coisas lá? Exatamente, olha, sentido maligno. É muita... no meu vídeo aqui, o sentido deu até aquela, sabe aquelas falhas de VHS? Não, nada. Tão mesmo. Forte que foi, tá vendo? De novo. Não, agora ele tá fazendo o raio-x de aranha dele. Toda vez que dá o sentido, faz, tá a falinha de VHS aqui. Pois é. O que você quer? Olha. Queremos você. Caramba, o que vocês querem? Queremos você. Oi, deu uma ceada do lado direito do cabelo ali, ó. Uma avacalhada. Tá alto? Vamos. Angel. Horas de preparação esse cabelo. O cara é fraco, hein, mano? Só varou a parede com o murro. É, ele é o touro e o outro que fica gritando é o Dan. É o Dan. É, são os executores. Exatamente. Por aqui. Não tem ninguém com laço aí, não? Seu Montana? Tem, o Homem-Aranha, ele chama de teia. Dá pra ir até a escada de incêndio. Oh, na hora que eles chegarem no chão, vocês me avisam. Vou pra escada de incêndio, mas não tem escada. É só um detalhe, venha. Ah, plaf. Legal, os caras tentando arrombar a porta. O fica cara quebrou a parede com um murro e agora uma porta parou ele, é isso. Ah, não, ele chegou. Ah, que é isso, hein? O cara é bom mesmo. Não olhe para baixo, não olhe para baixo. Ai, eu já olhei. Filho, pra você voltar e avançar é a mesma distância agora. O doutor falou, pra você é fácil, você grudou na parede. Como você descobriu? Quer dizer, não. Deixa comigo. Não. Pode deixar. Sabemos onde encontrar. Isso, vamos correr atrás dessa árvore. Ok, ok, dirija. Ela paga. Pior que... Pareceu que eles iam esconder atrás da árvore, meu. Você foi incrível. O que foi que eu fiz? Você não lembra? O cara conseguiu pentear o cabelo enquanto corria. Certo, amigo, estou dirigindo. Vocês vão pra onde? Sei lá. Olha, podemos ir pro seu apartamento. Não, outro lugar. Vamos ao reino. Pode passar a noite. Podemos ir pro seu apartamento. Ele pensou, não, minha tia tá lá, né? É uma boa ideia. Então vamos pro meu, ele é ok. Ah, a tia May também foi cortada da... Eu acho que ele fez um ok com uma cara de não é bem o que eu queria, viu? Pois é, né? Peter aí tá decepcionando, cara. Esse é o apartamento do pai. Agora, uma coisa eu tenho que falar. Esse episódio aqui, esse barra filme, né? Esses episódios estão bem mais dinâmicos do que o primeiro. Ah, sim. O primeiro era muito parado. O síndico deve ter uma chave extra. Vamos trazê-lo aqui. Sem um mandado? Os federais trabalham assim. Eu não. Certo, mas eu não tenho mandado. Os federais trabalham assim. Eu não. Amigo, você tá na ilegalidade. Você sabia disso? Você não pode fazer isso. Autor. De novo. Lá vamos para outra segura experiência. O contador Geiger, ele tá até explodindo já. Cara, mas é um nível de segurança... Caramba. E a hora que o negócio chega, cai. Não sei se você o contador já tá no nível. Pare com isso, seus burros. Pare com isso, seus burros. Você tá olhando o contador Geiger? Aí ela, tô? Tô olhando pra ele. Ele ainda tá ali, né? É, não comparo, pelo menos. Vai. É um bom começo. Cara, que nível de segurança. Daqui a pouco eles vão contratar o Homer Simpson pra ser segurança da... Seria mais seguro. Eu acho que esses três aí depois foram trabalhar lá em Chernobyl, viu? O que explica muito. Eles arrumaram tipo uma cabeça de um Dalek, né? Ah, não, é. O suficiente. Ei, Ted, os condutores estão ótimos. Caramba, o cara tá brincando de Lego, né? Uma tá mexendo com radiação, sem luva, sem máscara, sem roupa, nem nada. Eles querem me convencer... O outro arrumando equipamento e tal, e o outro brincando de Lego. Não, eles querem me convencer que eles estão montando uma bomba atômica no apartamento do cara. É tipo isso. Sério? Por que não? Você nunca montou uma bomba atômica no seu apartamento? No meu não, não sou louco. Passou no dos outros. Ah, foi isso que você foi fazer na casa do Dante outro dia? Exatamente, eu não fui na casa do Dante outro dia, mas... O que está fazendo aqui? Estávamos procurando... Eu sou Barbera, eu sou Hannah. Somos Hannah e Barbera. Tá, peraí. A tia Hannah Barbera. Ó, o Peter está vestindo a roupa, arrumando a gravata e tal. Parker? É? Você não estava em casa. Aí passou a noite lá. Não, eu tive que passar a noite aqui. É verdade. E a mulher também tá se arrumando, olha só, a noite foi boa. E não, e o pior, ele pensa que ele fala que foi no sofá. Porra, Peter. Você não deve satisfação pro cara, mano. Você é um adulto, cara. No sofá, aí o cara, você são alternativos, né? Será que o sofá é vermelho? No sofá. Ah, você vai contratá-la? Sequestrá-los? Por quê? Bom, eles acham. Tô tentando ver a estátua que tem ali do lado pra ver se é o índio. Tivemos a mesma ideia. Não é? O senhor pensou que... Desculpa, onde estava quando aquilo foi roubado? Ora, estava em aula. O cara ainda mente numa situação dessa. Com o seu professor, você não estava lá. Não estava, eu falei classe, eu estava em classificado. É isso mesmo. Além dos classificados. Encontrou o Homem-Aranha e disse a ele onde achar o plutônio. No banheiro, ah, né? Capitão, não está falando. Comi sério. Algo que não caiu você bem. Acha? E acha que seria sério ir até a delegacia? Bem, vamos. Os tiras saíram e eu chequei o apartamento. Dublagem brasileira, desde 1978, falando tiras. Eu acho que essa dublagem que vocês têm aí é dos anos 90. Talvez. Quando for sair em VHS. Pode ser. Provavelmente é. Eu acho que é o dublador do Bigman, o Aranha, né? É, o. É, exatamente. É, então, o Bigman. É. Eu tenho o DVD, né, que o Mônio falou aí. Então é... Ah, dos anos 90, sim. A original era o mesmo que dublava o Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos. Se o Bickman é o Peter, então aquele cara era o Ratos? O Larry? Como é que era o nome? Larry? Hã? Ratos? Na série do Bickman. Ah, sim. O que tem? O nome era Larry? Do rato? Ah. Esqueci o nome daquele. Agora eu fiquei na dúvida. Você falou Larry, achei que era, mas agora eu tô em dúvida. O casal Bonham e Clyde da Ilha de Manhattan. Enfim, só uma piadinha de Bickman e Homem-Aranha. Eu vou ficar com isso na cabeça. Lester. Sentado pra você? Não, desculpe, eu peço desculpas, mas por favor, não me demita, eu preciso do emprego. Devia ter pensado nisso antes de colocar o globo nessa encrenca. Você devia ter pensado nisso antes de colocar o globo nessa encrenca. Aí a cara dele é tipo assim, mas eu achei que eu trabalhava no Clarim, né? Não, mas pera, ela falou o senhor James. Que beleza, hein? É o primeiro J, é James. James, Jonah, James. Como foi? Ótimo, fui despedido. Eu fui despedido, peraí, eu sou freelancer. Peter, espere. Secretária dá uma... Ela peita mesmo o Jameson, né? Ou o James. Aí está. É muito lindo. A bomba atômica. Só falta... radioativo, querida. Só falta um cara vestido de morcego saindo correndo com ele. Com ela pela cidade. O mundo quer provas. Desviando de feira, de freiras, de parada de crianças, de... Eu tô achando que envenenamento radioativo mesmo, hein? Agora, o que vamos fazer? Talvez escrever um livro. O que é? É claro que os outros dois também deveriam estar, mas... Carla? Não, mas é porque ela tava a 10 centímetros, a radiação ela só vai até 10 centímetros. Não, é a degeneração dos clones. Ah, tá, é o Ben e a Gwen clone, faz sentido. E o outro deve ser algum outro, é o clone do Zarbo, Sarbo, o assistente. Talvez ele é aquele Jack, né? Aquele clone do Chacal, o Jack, sabe, pequenininho? A tua pergunta, é o Ben e a Gwen clone. Cara, tem outro Ben sem ser o clone? Não, o Ben e o clone da Gwen, que eu queria dizer. Ah. Tipo assim, os dois são clones. Será que não está só preocupado em perder a chance de entrevistar o Homem-Aranha? Não, o episódio A Noite dos Clones é outro. Sabe o que eu gostaria? Ah, é verdade, tem um episódio que é A Noite dos Clones. Se não fosse por ele, ainda teria meu emprego. The Night of the Living Clone. Você estava com ele, não estava? Estava. Então, se ele aparecesse, poderia te isentar. Um poderia ser álibi para o outro. Olha, eu acho que a partir do momento que acho que os dois estão mancomunados, um servir de álibi pro outro não vai funcionar. Acho. São dois suspeitos. Oh, você confirma que eu tava com você, eu confirmo que você tava comigo. Vai funcionar certinho. Por que, Mônio? Porque é assim que funciona. Ei. Eu vou ter que relatar. Os caras não estão, tipo assim, a ideia deles é uma ideia ridícula, mas eles querem mostrar o quão fácil é roubar as coisas lá, né? E o quão fácil é construir uma bomba. Mas aí eles não usaram explosivo plástico, né? Usaram outra coisa e tal, porque não, a ideia não é explodir a bomba. Só que ainda é uma coisa idiota, né? Pois é, né? Qual o nome dela? Carla Wilson. Uma mulher foi internada com envenenamento radioativo, Peter. Radioatividade? Impossível, ninguém passa mal com radioatividade. Eu mesmo ganhei superpoderes. Eu acho muito engraçado como todo mundo segue o Peter porque ele tem uma ligação com a aranha, mas ninguém associa que ele é o aranha, cara. Acho que é o que eles pensam, né? Não tem como esconder esse cabelo embaixo daquela máscara, não pode ser ele. É meio impossível mesmo. O cara vai virar super-homem agora? Ainda não acredito no que vocês fizeram. Alguém iria fazer. Mas agora não importa. Ah, importa, e muito. Mas vamos até o saguão. Calma aí, eles estão falando de um assunto extremamente... O que você acha? Tipo assim, é segredo e tal. Aí eles saem de uma sala e falam: vamos até o saguão. É isso mesmo? É pra todo mundo ouvir. Conversa sigilosa. Só pra mostrar. Não é assim que funciona. Não iríamos detonar. Nós vamos uns caras tentaram me sequestrar. Ah, o Steven Spielberg. Será que vocês entendem o que pode ser feito com uma bomba atômica? Relaxe, não vai acontecer nada. É, não usamos plástico nenhum. Nada pode acontecer. E a telefonista tá do outro lado. Senhor? Senhor? Senhor, o que eles falaram de bomba atômica? Senhor, sugiro que saia daí. Bomba atômica é perigoso. Eu te procurei em todo lugar. Tenho ótimas notícias. Liguei pra revista e o editor vai me pagar $500 pra que eu entreviste o Homem-Aranha. Oh, maravilha, Gale. Maravilha. Que necessidade, né, de mostrar a saída. Pra mostrar que o cara tá saindo e não entrando. Pois é. Pra dar emprego pro dublador voice-over lá. Mas ele não fez. Não fez? Ninguém descobriu ainda, mas. Cara, o Peter, eu acho que eu odeio a tia. Foi o Eric fazendo. Oi? A única vez que a gente teve esse voice-over de dublador foi o Eric fazendo. Mas aqui, o Peter odeia a tia, né? Porque ele tá falando com ela lá que... Ah, não, ela tá com a doença muito contagiosa, rindo, né? Pra sair, depois... Não, os médicos ainda não descobriram, quase gargalhando. Que isso? Maldade. Ah, aquele doutor que não gosta do Peter aí, ó. Ah! Caramba, o cara pintei e dá um pulinho ainda pra ver como que a franja balança. Claro, você não tinha céu, você tinha que fazer o possível pra ter certeza. Olha o Peter disfarçado, é tipo o Mr. Bean, tá vendo? Tem uma cena do Mr. Bean assim, o episódio. Era um super alertado. Só falta ele sair da cabine e telefone, que aí ia ser épico. O super-herói americano. Não, seria legal se ele tentasse entrar na cabine e tivesse ocupado, igual no Peter. Desenho lá do... Ah, é. Aí sai o Clark. Ele se olha assim. Conheço esse cara. Que pervertido, entrando no meio dos homens, mano. Pois é. Aí dá olha. Ele tá tudo ocupado, né? Ou é a porta se fecha sozinha? Pode ser que a porta se feche sozinha. Olha, quanta habilidade. É sério, os carros são rápidos. Eu acho muito engraçado ele na virada do prédio pros lados, como e agora? O que eu faço, meu Deus? Que prédio eu pulo, que prédio eu pulo? Onde foi que eles deixaram o armado pra me pular? É o dublê, né? Só falaram pra eu subir, e agora? Cara, para o carro e depois corre 50 metros. Porra, andava um pouquinho mais com o carro, cara. Pois é, calcula mal demais, né? Pra disfarçar, se alguém for procurar o carro, nunca ia notar ele ali. Tanto que a mina parou na frente do dele, veja. Exatamente. E depois chega outro, para mais na frente. A mina não, né? Ele... Os outros caras, na verdade. É, ele tava deixando o espaço pro chefe dele. Ah, entendeu. Cabelo de prato daí. Já que eu tô invadindo aqui em silêncio, eu vou assoviar aqui de cima. Veio. Vai sujar todo o terno branco do homem, mano. Parece uma escolha de roupa. E é meio rosado, não sei se deu pra. A hora que aproxima, parece ser um branco meio. É salmão. Salmão pra mim é peixe. A gente já conversou não, sobre peixe. Peixe é salmão. É uma coisa. É que ele tirou a colher da lente? Tirou, agora é furinhos. Olha só. Ah. Tem um pouco mais de dinheiro. Ele tava com fome, não tinha colher pra usar? Deus, é um carro? A placa não está parafusada. Oh, tem outra placa embaixo. Que absurdo. O que será que está acontecendo? Cara, é engraçado como esse cinto metálico acaba com o design do uniforme. Aquelas aranhinhas de Halloween, sabe? De borracha. Clássicos. Isso, muito discreto, senhor. Eu vou dar o foro. Funciona? Tá certo que ele olha. Detalhe que ele... Ele olha. Ele olha pra cima. Ele olha pra onde vai correr. Olha pra cima. E ele sai correndo. Não, detalhe. Ele tirou a placa e deixou no chão, né? Não. Notaram. Ninguém vai notar. A esfera externa contém radiação. Vai funcionar. Levem para o carro. Caramba, um tapinha na barriga, vai ajudar. Dá uma passando aperto. Esse... A coreografia desse... O coreógrafo desses... Dessa série são... É o melhor. Pra cima, pula, desce, desce de novo, pula de novo. É tipo no Chaves, quando o Kiko tem que jogar a bola no ritmo do, das martelas do seu barriga, do seu Madruga. Ele bate 1, 2, 3, depois 1, 2, 3, depois 1, aí ele dispara. Eita, encoxou o Shocker. A vingança. Eita, aquele Shocker. Abraço ali fez o Homem-Aranha lembrar do Shocker. Aham. Ele de teia. Eu gostei disso aí. Eu curti. E aí quebrou alguma coisa. Só faltou ele fazer uma mãozinha de T. Fizou, tá mais dinâmico. Legal. Ah, meu Deus, será que encaixa? Ai, meu iPhone. Será que eu consigo montar? Um tapinha já estava assim quando eu cheguei. Ele olhando pra câmera, né? Falando, já tava. Quebra de quarta parede, aranha, que é isso? Não, pior que ele olha pra câmera, faz o não, olha pro lado. Aí olha pra câmera de novo, faz outro não. Tipo assim, realmente, né? É, vai que o primeiro não foi pego direito. Eu só fiquei um pouco perdido do que era aquilo, cara. É o rastreador, eu acho. É, pra seguir o sinal pra pegar o sinal, né? O receptor. Isso, é o receptor. Senhores? Diria que temos um problema aqui. E se a bomba detonar na cidade, o que podemos esperar? Se ainda estiver na cidade... Vamos dizer que está. 10 quilos de plutônio abrem um espectro de talvez 50 quilotons. Já pensou se ela explodir em Wall Street no meio da cidade? O barbeiro fingindo que entendeu, vocês notaram? Na verdade, 50 quilotons. Ele deu uma sujeadinha e falou, vou sair daqui, né? Nossa, ia te me perguntar alguma coisa. Me pergunto que diabos é um quiloton. Exatamente. Sinceridade. Você acha que essa bomba vai explodir? Eu só quero lembrar o seguinte. Pelo que sabemos, desde 1945, todos que tentaram detonar uma bomba atômica conseguiram. Nem que fosse na própria cara. Por que está ligando tão tarde? Eu já ia para casa. Ah, mas é só um minutinho. E além disso, são 3h15 na Califórnia. Ah, eu não estou entendendo nada. É que eu preciso de um favor e quero esperar até o Sr. Jameson ir para casa. Tá, mas o que isso tem a ver com a hora na Califórnia? Rita, será que aquele seu amigo da polícia poderia checar uma licença da Califórnia? Peter Parker, olha, super memória. Ah, tá bom. Fala. É, como toda aranha. Porque ele não levou a placa, né? Uhum. Aranhas nunca esquecem, cara. Não, pera, esse é um elefante. Tá, e qual é o problema? Só posso dizer que isso é muito importante pra um amigo meu. Como é que é? Elefantes nunca esquecem e nunca perdoam. Bom, conhece. Oh, aquele amigo. É pro amigo, é lá, aquele amigo. A gente sabe que é você. Não precisa, é igual o morcego verde, o Zé Carioca. O morcego verde é ótimo, cara. Todo mundo sabe ele, finge. Não, não, é o Zé Carioca. Peraí, eu vou ali chamar ele. Tá. Ele vai, aí ele volta. É o. No One Piece tem o Sogeking, né? É. Que é usa pra. Ah, mas aí o Ruffy não sabia também. É o único. É, ele e o Chopper. Os dois idiotas. Tá legal, eu tive que comprar alguém. Certo, era o Homem-Aranha, não era? É, era ele. E por que eu não fui junto? Olha só, ele esnobou, mulher. Cara, parecia um moleque de 11 anos agora, na boa. Porque você não podia. Peter, desde que trabalho profissionalmente nesse negócio, eu sei como guardar segredos profissionais. Minha revista quer essa entrevista pra valer. Peter, eu posso conseguir mais dinheiro. Não é pelo dinheiro. Alô? Oi, o expediente noturno. Ah, oi, Rita. Então, o que você descobriu? Bom, Califórnia 481 OLR está registrado em Companhia de Importação e Exportação de Los Angeles. Eu sabia. Obrigado, Rita. Muito. Olha, deu uma cantada na Rita. Ela trabalha o quê, cara? Das 7 da manhã até as 4 da manhã do dia seguinte? Ela dorme aí, pô. Tá todo mundo foi embora, ela ficou. Ela dorme no sofá do James. Descobri onde o Plutônio está. Aí ele vai no shopping, Pinheiro Gêmeos. Aí não é em Rio Valley? Rio Valley fica onde? Não faço ideia. Isso aí. Ah, isso que é controle automático de portão. Ah, é na Califórnia. Los Angeles é Califórnia também, né? Chegando. O Rio Vale. Los Angeles. Ah. É Rio Vale, Califórnia, Los Angeles, tudo igual. Tudo a mesma coisa. Estados Unidos. Na verdade, estou ficando decepcionado. É só pra constar, é Califórnia mesmo. Pô, esse cara parece... Eu acabei de confirmar aqui no, naquela que não mente. O Wikipedia. É, não mente. Pô, esse cara parece... É igualzinho o Bill Bixby. Acho que não conseguiram o Bill Bixby falar. Vai você que é igual. Você que era dublê dele na série lá, vem aqui. Não pode me perseguir desse jeito. Bill Bixby, não deixa ele nervoso, então? Ah. Você é a mulher mais teimosa que... Prefiro que diga persistente. Espere aqui. O Homem-Aranha tá achando que tem um cachorrinho. Foi ótimo, Peter. Essa Rita... ela é engraçada. Ah, obrigado por poder... Melhor que a Beth. ...nos receber, Sr. Jameson. Não vai se arrepender, não de muito. Eu prometo. Duvido. O que queria me dizer? Bom, primeiro eu queria agradecer por me devolver o emprego. E em segundo eu tenho um pedido especial. Primeiro eu queria agradecer por me devolver o emprego. Segundo, aí o Jameson interromper, né? Opa, devolveu o emprego? Que hora que foi isso? Que não mostrou, né? Foi o outro ator. Ah. Na verdade ele aproveitou da senilidade do Jameson. Você tá falando, eu devo ter devolvido mesmo. Então. Você falou, só falou 2 horas atrás. Foi? Poxa. Chances de ir da Califórnia às minhas custas quanto tem de subir e descer nesse teto. Só que o que eu tenho para dizer, o senhor não poderá publicar. E a Examiner também não poderá. Publicar o quê? O plutônio desaparecido foi usado para fazer uma bomba. Uma bomba atômica? Não acredita? Pergunte ao Capitão Barbera. Não, cara, você não vai perguntar. Não fala para perguntar ao capitão, senão você se queima, né? Capitão Barbera, o Peter falou aqui que construíram uma bomba. Ah, o Peter falou isso? Que era informação confidencial? O seu jornal terá exclusividade. Ah, é? Que seria dividida com o exame. Mas por que a Califórnia? O Homem-Aranha me contou sobre uma licença que... Homem-Aranha? Levantou isso com o Homem-Aranha? Bem, nós estamos meio que trabalhando juntos. Ela já sabe, né, cara? Nada que aquele palhaço dissesse. Eu sim. Ouça bem, Peter. Vou fazer a exame e financiar sua viagem, sim. Me arranjar a entrevista com o Homem-Aranha e se, quando estiver lá, fizer a reportagem para minha revista e publicar com a minha assinatura. Espere aí. Você trabalha para o Globo, lembra? Quer dizer que vai me mandar para a Califórnia? Está me apontando uma arma. Arma não, Sr. Jameson. Apenas uma revista. Sabem, você venceu. Peter, te dou mais dinheiro. Dinheiro não é tudo. Ele tem razão. Dinheiro não é tudo. Desistindo tão rápido? Money. À vontade. Mônio. Que é isso? Ah, não. Muitíssimo obrigado, Sr. Jameson. Olha, eu vou fazer fotos incríveis, eu prometo, vou mesmo. Aí eu vou ligar todas as noites. Não precisa. Vou com você. Como é? Não acha que confio em você 3 mil milhas distante às custas da minha conta, acha? Rita. Fala, chefe. Faça 2 reservas pro parque e pra mim. Vamos voar para Los Angeles. Tem certeza que não são 3 reservas? 3? Por que 3? Porque liguei pro meu editor e vou com vocês. Los Angeles. O Stan Lee que ficou apaixonado, né, com Los Angeles nessa época. Por quê? Não, naquele livro lá da História Secreta da Marvel fala que nos anos 70, eu acho que ele até se mudou pra lá e tal. E ele que negociou praticamente essas séries todas aí do Hulk, Homem-Aranha. A do Capitão América e do Doutor Estranho que nunca saíram. Piscina? É. Por que na piscina? Porque adoro o sol. Ah, tudo bem. Olha, eu estarei lá em um minuto. Eu só preciso checar uma coisa. Não precisa, Parker. Vamos nos encontrar na piscina. Você faz isso mais tarde. Mas é só um minutinho. Parker... Tá legal. Tudo bem. Surpresa que ele não tenha colocado nós três no mesmo quarto. Caramba, o cara vai de terno pro lado da piscina. O cara veio trabalhar, o que ele tá fazendo na piscina? Vamos começar por aí. Ah, e traga pra ele uma limonada sem açúcar. Sem açúcar? Não vai ficar azedo? Aham, combina perfeitamente com seu humor. Cadê o Parker? É verdade, ele já devia ter chegado. O senhor espera aqui e eu vou ver se eu me encontro. Ah, bom. Quando ela encontrar com ele, né? Tá. Madeira sagrada. Hollywood. Madeira sagrada, que é dois L's, né? Aí, ó, consertou o rastreador. É, eles conseguiram. Ou pegou outro. Pegou outro, é, pode ser. Peter, o que é isso? Isso o quê? Nossa, isso, mas não sabe disfarçar mesmo, né? Isso aqui é um fotômetro. É que eu vou tirar umas fotos e estou medindo. Um fotômetro. Peter, o que é isso? Isso o quê? Na sua mão, ele... Ah, isso! Não, ele balança a mão assim... Só faltou ele fazer isso, né? Na sua mão, ele falou, que bom! E jogou pela... do terraço, né? Pra falar a verdade, isso aqui... Ou então escondendo a cabeleira. Recebe um sinal do artefato complementar que ele colocou naquela limusine branca que eu te falei. Está recebendo um sinal? Estou, sim, num raio de 15 milhas. Vai nos levar a ele? Claro. Peter... Oh, oh. Você é ela sacou, hein? Eu pareço o tipo de cara que consegue subir pelas paredes de um prédio? Não. Peter, fala a verdade. Você é o Homem-Aranha? Eu? Moá? Tá mais perto que você não. Tem certeza? E aí... No final ela fala, mas ele tá do prédio, né? Aí ele coloca a mão no ombro e fala. E sim, ele está mais perto do que você imagina. Caramba, ele não se ajuda, né? Eu te conto. Podem tê-la visto frente ao apartamento do garoto. Sabia o número de licença da Califórnia. Perdemos uma das placas de Nova York. Onde está o carro? Andrew e Benson foram a Hollywood. Quando voltarem, quero que cuide do carro. Bom cuidado. O senhor está achando que alguém nos seguiu até aqui? Pode ter acontecido. Com essa guerra à porta, não vejo... Será que está procurando a tabuleta lá de argila? O iPad do... É o iPad do tempo lá da vida. Proposta, imagino que haverá alguma discussão. Não, adoraria saber como vão recebê-lo. $1 bilhão em ouro. Não 1 milhão. $1 bilhão! O nosso prefeito vai morrer. Ele certamente... Money. É, a ser entregue... Fiquei com a musiquinha na cabeça agora. Money. Ele é suspeito, mas isso é demais. Eu sei lá. Nova York não tem todo esse dinheiro. Não é só Nova York. Estão chantageando o país inteiro. Pode tentar de novo. É uma emergência. Ok, ok. Deixe um recado para todos eles e faça o Sr. Jameson ligar para o escritório em Nova York. Nós estamos procurando a bomba, Sr. Jameson. Acho que não disseram para onde ir. Está brincando. Parker, isso é ridículo. Viemos a Los Angeles procurar uma bomba atômica. Não passear por Hollywood como um bando de turistas. O cara que estava na piscina até agora. Sr. Jameson, eu não sei o que está fazendo. É mesmo? Sabe quantos carros há em Los Angeles? Imaginou as dificuldades para encontrar uma limusine branca? As dificuldades não são tão grandes, certo? Não, não muito grande assim. Para falar a verdade, estamos chegando... Peter dirigindo, descaracterização total. Até porque a gente sabe que ele dirige mal pacas. Ele tem carro nos quadrinhos também. Deixa e dirige conhece. Mal pacas. Se fosse uma lambreta, né? Motoca, né? Lambreta não, motoca. Deus me livre das motocas. Olhem, são eles. São os que tentaram nos sequestrar. Melhor chamar a polícia. Não temos tempo, nós vamos ter que perseguir. Caramba. Perseguição, alta velocidade. Ah, não é perseguição, é seguir. E super discreto, cara. Quase batendo para-choque. Tem gente atrás de nós. Calma. É a bomba que tá ali dentro do carro, você não tá vendo? A bomba que tá dirigindo aquele carro, você não tá vendo? Descobriram a gente. Ao invés de disfarçar e passar reto, sei lá, não. Vou deixar claro que estamos seguindo o cara. O cara acelera e eles aceleram. Ó, velocidade. Vou falar a verdade, só dos carros andarem mais rápido, esse filme ganhou ponto comigo. Que naquele primeiro era um absurdo. Eles estavam pegando o jeito ainda. Tanto que mandaram um monte de gente embora, tiraram a mulher que o Peter ficou devendo lá. Eu não vou pagar. Se ele não me pagar, eu não gravo mais. Tá bom. Descobre que Brasil foi real, né? É, calma, é o Peter dirigindo, cara. Isso já me encheu. Vou estourar umas mexigas. Que é isso, hein? O cara tem... Ah, você não queria motoca, Eric? Você tá um pouquinho adiantado aqui. Comigo. Comigo também. O cara consegue... Quebrou o... Estourou os pneus e ainda estacionou perfeitamente, né? Que é... Pensou agora o Peter dando a deixa, hein? Vai conseguir usar pé? Não, na teia. Não, digo... Aqui ele montou na moto agora, Magali. Tá, então eu vou esperar a reação de vocês. Vai firme. O que está fazendo? Sabe o que é um teste de velocidade? Eu não sei de nada. Tá legal, olha, eu vou deixar minha irmã. Como garantia. Sua irmã? Pronto, Peter na moto. Chiquinha é irmã do Peter. Não, ela falou, a minha irmã vai pagar a conta aí. Claro. Ele falou que deixou ela de garantia. Ei, o que que tá fazendo? Oh, escute, vai dar tudo. Sobrou pro pai agora. Papai. Com o tempo que ela demorou, teoricamente ela já não sabe pra onde ele foi, né? Ele virou uma rua e ela perdeu de vista. Perseguição perfeita. Ela disse que o senhor pagaria a conta. É o pai deles, não é? Pai deles? Parker! Olha, você lambretinhas. Tem lambretinhas que eu possa dirigir? Lambretinha, boa. O que acha daquela ali? Aliás, convenhamos, hein? Super realista. A Aranha chegou roubando moto. Exatamente. Eu gosto da reação do vendedor esfregando a mão, sabe? Tipo... Vou faturar. Peguei o véio. Ah, você não queria o Jameson do piloto? Tá aí, ó. A felicidade do Jameson, cara. Verdade, tá. Nicholas Hammond agora é o Nicholas Cage. Agora que ele pensou em fechar o visor? Pois é, né? Falou, caramba, por que está esse vento na minha cara? Não sei por quê. Ops. Aí vem ele de novo. Vamos pegá-lo. O que que ele pensa em fazer, hein? Se alcançar os caras... Sem revelar a identidade de Homem-Aranha, não consegue fazer nada, não. Quem liga pra lógica nessas horas? O legal é que o Eric falou da... que a mulher não era pra ter achado ele. Que ele tchau, demorou, calota. Que ela saiu, ele saiu e ela saiu depois. O tempo que eles perderam pra sair do carro, pegar a moto e sair, não perderam o carro de vista ainda. Não, pois é, tipo, como é que consegue perseguir? Off-road. Então, nos encontramos novamente, Parker. Velho Oeste? Exatamente. posição satânica. É a visão do futuro. Previsão do futuro. Exatamente. É a visão do futuro, é tipo o Spider-Man. Olha lá, como é que ela adivinhou que, ele que tem que ali. Entrar ali? Ela viu as marcas do pneu derrapando no chão. Ah, ela viu a calota ser. No chão também. Faz sentido, é, pode ser. Não, não faz. E aí o Homem-Aranha aparece, né, do nada? Por que não? Apareceu o Lenny White agora? Não, isso é Jirai. Ó, oh, duelo. Não sei como você conseguiu, mas Angel não falha duas vezes. Sempre existe uma primeira vez pra... Ele pode falar? Ó, oh, foi realmente foi visão do futuro. O Dan chegou. Aí é o cenário perfeito pro Montana pegar o laço, hein? Engraçado que a hora que chega o Dan, né? Isso foi uma capotada? Na verdade, deitou a moto de livre e espontânea vontade, cara. A moto caiu em cima da perna. Fuja. Mas aqui, a hora que chegou, né? O cara saiu lá de dentro, ficou do lado do touro aí. Aí o Homem-Aranha ficou olhando pra eles parado, sabe, calado. Imagina o pensamento, né? Tipo assim, fudeu. Isso aí, tática atrapalhões, muito bem. Ult na bunda é sacanagem. Eu não deixava. Só faltava repetir o golpe 3 vezes. Cara, eu adoro essas cenas de câmera invertida, sabe? Pra ver ele que tava pulando lá pra cima. Nem parece que ele pulou de cima pra baixo. E a musiquinha estilo Velho Oeste é ótima. Pois é. Isso aí, bate no cara e fecha a porta. Não queremos, né? Não quero comprar nada. Juro, cara, isso é um trapalhões, não era possível. Sai de outra porta, né? Caramba. Hard Warrior. Ponto pro ator, porque ficar pulando assim não é fácil não, hein? Embora ele vai ter alguma coisa pra ele se segurar ali em cima, mas... Cara, é bom mesmo. Ela tá ali assistindo a luta e tal. Essa parte de hardware aí, o Magari, é onde vem os computadores. É, tá. Engraçado que o cara que tava logo atrás dele já apareceu na frente agora. Calma aí, ele acha que se escondeu mesmo ali? Não, né? Por que não? O cara apareceu. Ele fechou os olhos. Vocês já me encheram, todos vocês. Escutei, eu não sou a garota certa, não conheço essas pessoas, nem sei o que aconteceu na verdade. Legal que virou Touro e Dan mesmo, ah, né? Claro, é. Não faço ideia de qual que é o nome deles. É o Touro, Dan, o Cabelo de Prata. Ah, muito bem, Aranha. Caramba, o Aranha é bom mesmo. Assassin's Creed pulando na palha. Melhor do que pular no chão, né? Exatamente. Nessa altura faz sentido, né? Da Assassin's Creed é um pouco exagerado. Seria legal se o Aranha achasse a tão procurada agulha. Com a sorte que ele tem, né? Cair em cima da agulha. Só uma coisa, cara. É melhor ter que procurar uma agulha no palheiro do que uma palha no agulheiro. É verdade. Agora, como o Jameson chegou até aí... 3 horas depois. O negócio ainda bate na cabeça dele depois. Nossa, e a velocidade pra vestir a roupa? Cadê o Parker? Eu não sei. Mr. Jameson, você é por aqui? Trazer esse humilde presente na bota. Ele, basicamente, o cara que saiu primeiro chegou por último. Tava procurando você. Eu me perdi, né? Fantásticos. O Homem-Aranha esteve aqui. Esteve? Eu pude vê-lo em ação. Ele foi genial. Ele saltou pro celeiro, me livrou das garras daquele grandalhão, saiu voando pelo ar e aterrissou. Cabelo não bagunça. Que é isso? Como é que é? Cabelo não bagunça. Quando ele tirou. Ah, é. Ele tirou a máscara do Homem-Aranha, né? Acho que sim. A máscara do Homem-Aranha deve ser tipo aquelas toucas, sabe, que a mulher coloca. É só isso pra manter esse cabelo aí. onde estiveram? Tivemos problemas, alguém nos seguiu. Aquele garoto, o Parker. Ah, um quadro falante. O Mônio vai pegar essa referência. Aqueles quadros do Harry Potter, mano. Sim. Oh, finalmente uma referência que o Mônio entende. Após anos 90. 2000, né? Ah, mas ele parou nos anos 90? Ah, sim, sim. Entendi, entendi. Olha lá, pega ele lá, Bud Spencer. Se o governo não aceitar suas exigências às 18 horas de Nova York amanhã... Pô, se fosse o Bud Spencer, esse filme seria mais épico ainda. Ela causar mais estragos. Se fosse o Bud Spencer e o Terence Hill. Isso deve ser em Manhattan. Ó, a Rita já sabe da bomba também, tá todo mundo sabendo. Todo mundo sabe. Sai nos jornais. Pega o primeiro avião que puder, Rita. Nunca devia ter escutado vocês. Por que a bomba está em Los Angeles se planejam detoná-la em Manhattan? Talvez nem tenham a bomba. Não, não é isso. Estou perdendo alguma coisa. Sim. O último voo para Nova York. Não, espere, Sr. Jameson. Vamos ficar. Se eles explodirem Nova York, por que você quer voltar para lá? Peter, você pode estar errado. A bomba. Ele tentou usar tipo o poder Jedi, você viu? A bomba está aqui. Faz mais sentido. Não, eu não estou errado. Eu sei que tem que ter um motivo. Presidente Venador, os piores jornalistas do mundo. Como que o dono do jornal e uma das melhores repórteres não sabe que o presidente vai estar em Los Angeles? Puxa, não faz a ligação, sabe? Por que será que não vai? Meu Deus. Até lá. O presidente encontrará o governador amanhã, às 9 da manhã. Cuidado com possíveis bombas. Não faz sentido a bomba em Los Angeles? Não vai acontecer nada aqui. Posso ajudar vocês? É, eu espero que sim. Ontem tinha uma limusine branca estacionada em frente e acho que ela pertence a um homem chamado Sr. White. Sabe como eu posso fazer para falar com ele? Ah, mas por que quer vê-lo? Conhece ele? O legal é que o nome do vilão que se veste de branco é Mr. White. Exatamente. Por isso que ele se veste de branco. Se ele se chamasse Mr. Black... Mr. Black. No último filme do Super-Homem, não é o Perry White, é negro? É, isso gerou muita piada, você sabe, né? Eu sei. Piada de um bom negro. Podem esperar aqui mais. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Foi o que ele disse. Segure-o, chegaremos em 3 minutos. Ok. Ah, isso que é música. Putz, putz. Essa mulher me lembrou aquela das propagandas que tá aparecendo nas revistas, sabe? Americanas. É, né? A roupa lembrou, né? É a moda, né, pô? Uhum. Essas camisas amarradas e tal. Podemos assistir? Ah, claro, pode. Quem são? Não sei quem são vocês, mas pode entrar. Vocês já estão aqui, né? Só não mexe na mesa. Só não aperte esse botão. E aí, será que esses dois são só genéricos ou eles são mini famosos pra mostrar eles um tempo assim? Ah, devia ser famosinho na época, eu acho. Que beleza, hein? Ó, oh, são filhos do produtor. Opção. Traga-o aqui sozinho. Ok. Cuide da garota que eu vou cuidar dele. Tô vendo, como não tinha laço, já deixaram o Montana de lado, cara. Murray, vamos ao começo. Ele quer ver só você. Tava olhando umas datas aqui. Parece que o piloto saiu em 77, mas o segundo episódio foi em 78. Ah, mesmo. Porque o piloto é o piloto, né? Aí depois eles passaram ele como dois episódios. Aí, isso, aí, é. Aí a série começou. Isso aí então realmente foi em 78. Não, não é que saiu o episódio 2 e 3 em 77 não, e voltou não. Em 78. Começou em 78 não. A série. O 77 foi só o piloto. Que isso, a câmera vai bater nela ali, ué. Horário satânico. Eu pausei aqui um pouquinho sem querer, aí perdi a sincronia, mas... Tá mais ou menos junto aí. E agora já não tá, porque vai pra comercial de novo. Touro acabou de sair de trás da parede aqui. Saiu pela porta. É, eles iam falar de trás da parede, caramba. É, primeiro ele saiu tipo de trás da parede, depois... Olhar satânico. Peter correndo no passeio. Calçada. Passeio. Carro saiu. Isso. Esse isca aí foi agora? Ela tá com a boca vendada. Boca vendada? Peter quase beijou a recepcionista. A boca vendada. A boca dela não vê nada. Amordaçada. Comigo? Por quê? Bem, você é a cúmplice de um sequestro. Não sei nada sobre sequestro. Ah, não é? Pois eu acho que sabe. Vamos deixar a polícia decidir quem está mentindo? Que isso? Cada um fala uma frase e pega o telefone da mão do outro? Onde é que ele está? O telefone da fala. Quem tiver com ele na mão pode falar. É, por aí. No Sr. White. Uma casa grande, fora da cidade, nas colinas. Vocês dois não deram conta de um estudante? Tinha muita gente perto. Não gosto nada disso. Muitas coisas saindo errado. Não se preocupe, eu vou cuidar do garoto e do Homem-Aranha. Mas, Andrew, estou preocupado. Vou ter que fazer mais do que só blefar. Ela ficou muito bem de biquíni. Muito. Até o cara viu gostoso, viu? Vocês estão me ouvindo ou não? Sim. Ah, eu coloquei no mute sem querer. Então você era isso. Ai, meu Deus. Não há lugar para esconder minhas armas. Labor, o artefato. Vamos dar o passeio. Ou seja, ele põe as pessoas de biquíni porque ele gosta e pra saber que não tem arma. Se pegar ali o Peter também vai ficar de biquíni, é isso. Exatamente. Vai mesmo assassinar milhares de pessoas? Espero não ser obrigado. Não entendi uma coisa. Por que Los Angeles quando fez as exigências em Nova York? Simples. Presidente encontra-se com governadores. O discurso do presidente começa às 3. A menos que atendo minhas exigências, jamais irá ter. A segurança irá ocupar o prédio, nunca chegará perto. Não vou precisar. Há um novo prédio vizinho que servirá muito. É engraçado que ela fica parada fazendo pose, sabe? Lembre-se. Igual ao Su no Quarteto Fantástico do Sérgio Aragonês. Pode ficar assim. Gostei desse close nela com o Amber Vision aí. O cara vai escalar uma montanha. Por que não? Ele é Homem-Aranha. Aquela parede lisa, montanha, é fichinha. O que vão fazer agora? Agora nós vamos esperar. Nossa, se ela tirou o óculos, ficou sério. Aí, mole, você que gosta. Ah. É encantando, porque dá aquela sensação que o cara calculou milimetricamente o pulo, né, cara? Porque dá certinho. Bom, já que a gente tá falando atualmente das terras alternativas, essa terra aí é a Terra 730911. Olha só, hein? Ainda não fizemos. Ainda, a gente ainda não fez texto dela, né? Não, ainda não. A gente repara que tá tudo sendo quebrado, né? Todos os elementos da decoração. Aí chega numa parte que tem 3 vasos, ó. Chute um, chute outro, e aí o outro cara só empurra com a mão assim, sabe? Tipo... É, tinha que quebrar, tava no roteiro. Usando a vassoura da morte. Vassoura da morte. Corda sabe Deus de onde veio. Será que era pra ser uma teia? Talvez. É que a gente não viu, ele tava puxando do lançador. Ah, tá. Cadê a força de aranha, mano? Cabeçada, cabeça. Era a hora perfeita, hein? Meu Deus, que tensão. Ainda bem que tem um N aí, hein? Ainda bem. É, a redinha de T. Só falta eu fazer uma mãozinha de T. É, ficou parecendo luta de Dragon Ball, que os caras ficavam com a... tipo, forçando a mão do outro, sabe? Três episódios. Tá legal, chame a polícia e fale sobre a bomba. Espera aí, não acreditaram em mim. Vão achar que é algum tipo de... Aí ele vira e fala assim, ah, e Peter? Aí ele, oi. Eu tava pensando a mesma coisa, cara. Era a melhor tática, né? Ô, Peter, ele, oi. Pronto, se entregou. Aí ele colocava... dava aquele tapa na cabeça dele. Claro. Na cara, né? Daí ele dá a mesma desculpa que ele usou quando o Peter, né? Eu tenho cara de quem sai tirando foto por aí. A musiquinha lá do ficou na minha cabeça toda hora. Que é da abertura dessa série. Ah, do jeito que você cantou, achei que era dos Trapalhões. Com base nas lutas outro. Dessa série. Não, se alguém der uma porrada e repetir três vezes, eu não vou falar nada. Chegar ao helicóptero e conseguir uma distância segura. E ainda pode mudar de ideia? Não queria chegar. Mas se me forçar. Ele é meio rei do crime quando começou, né? Que ele põe a mão na massa pra fazer as coisas também, né? Não é só os capangas. Os capangas estão ocupados batendo na aranha. Pode me contar essa de novo? É um show pra promover. Eles vão reconhecer que o cara é funcionário falso por causa do tamanho do escrito na camisa. Olha o tamanho do crachá do cara. O único problema é que eu só posso pagar depois. Não se preocupe, é comigo mesmo. Vamos, alguém vai te levar. Eu sei que cara é caloteiro mesmo. O único problema é que eu só posso pagar depois. Sabe como é que é? Depois do século 21. Vocês acham que ele vai pagar? Ah, no final da série. No final da série tá aquela fila de gente receber. Fila pra receber do. É por isso que a série não foi pra frente depois. Cara, não é toda essa bomba aí é perigosa e a mina ficou envenenada. É feita com caixa de ovo, você viu? É a prova de som. Mas não de radiação. A Aria conseguiu um passeio gratuito de helicóptero. Exatamente. É, tá chegando, é por ali e tal. Ah, é aquele prédio, aquele ali, ó. Uhum. Pode chegar mais perto. Olha, ele fala pro cara, oh, eu preciso de uma carona no helicóptero. Mas pra onde? Ali é onde o presidente vai estar. Ah, claro, você está se vestindo uma fantasia. Vou te levar lá. Ó, oh, chegou no prédio, hein? Aqui tá boa. Aí o cara fala, e sobre o meu pagamento? Aí o Merê, tchau, otário. Cara, que chroma aqui perfeito, hein? Eu sempre lembro de... Olha, Chapolin. Parece que tá voando, não caindo. Os astronautas vão pelo sol. E o cara tá no helicóptero pensando, né? E meu dinheiro? É muito estranho a teia sair da palma. O mais estranho é ela tá amarrada no cinto. Ela podia ter mudado a cor dela, da parte que ia ficar no corpo, pra dar uma essa passada, teia sai né? do lugar certo, né? Oi? Essa teia sai do lugar certo. E essa luva solta aí no braço tá me incomodando, viu? É quem achou que aquele negócio de primeira pessoa, né? Visão de primeira pessoa era coisa do filme? Aí já tinha. Mais que no filme. Mais que no filme. Eu acho essas janelinhas desse prédio muito esquisito. O helicóptero tá tipo ajudando, né? Porque. Ele se balança como se fizesse socorro, me tirem daqui. Quando eu assinei o contrato, não tava falando isso. Falta um minuto pra bomba explodir. Ai meu Deus. Eles levaram ele pra bomba, né? Sim. Era onde? Que tipo de vilão é esse? Nossa, essa virada de cara que ele deu foi. Onde será que tá a bomba? Achou! Ele faz igual. Faz igual. Hora, sabe? Ai! Os Leslie Nielsen na. Todo mundo. Na corre que a polícia vem aí. Como que desliga isso? Como que desliga isso? Aí ele tropeça na tomada. Puf. Tem um episódio de Castle que é mais ou menos assim. Tem que desarmar uma bomba, não sei o quê. Aí falta, sei lá, 2 segundos e só tá ele e a Kate, né? Que é a mulher que tá com ele lá. Eles não sabem desarmar, né? Aí vai explodir mesmo, ele enfia as duas mãos e puxa todos os fios, sabe? Aí funciona. Não tinha nada a perder, né? 2 segundos. Eu não acredito que fez sentido de aranha, vai. Caramba. Saiu do clichê pelo menos de 1 segundo, né? É, ele teve sorte. Gostaria de tentar de novo. Calma, Labo. Se estiver certo, vamos... Caramba. O mais legal é que isso é uma... Isso é uma bomba atômica. Na teoria. Vamos fingir que não foi feita no apartamento do cara. Que ia explodir um bom pedaço da cidade. Os caras ficaram lá rodeando o helicóptero. Ficar pois aqui é, falaram, vamos fugir. É uma linda foto. Mas aqui... Olha a foto com a bomba com um monte de troféu, cara. Porra! Desculpe, informação confidencial. Aí é o Oscar. Quer dizer que a aranha te ajudou. E esse Mr. White e o outro lá... Eles são tranquilões, né? Tipo assim, ah, não foi dessa vez? Fica pra próxima. Não dá pra ganhar tudo, né? Olha, aproveitar o sol na praia. Mas que maravilha! Obrigado, senhor. Mas hoje é sexta-feira, faltam só 2 dias pra acabar a semana. Bom, melhor do que nada. Caramba, o cara ainda reclama. Vai ficar o resto da semana toda aqui com tudo pago. Ah, mas já é sexta-feira? Eu achei que ele ia falar que, tipo assim, mas hoje é sábado, sabe? Eu... Sabia? Ainda não. Ainda vai ter um final de semana, tá bom? Conseguiu vê-lo em ação? Pode fazer uma boa reportagem sobre isso. Peter, sejamos honestos. Onde estava depois que me levaram do estúdio de gravação? Ora, eu estava... procurando você, esqueceu? Me procurando e encontrou... Eu estava tentando conseguir um emprego ali no... Como? No estúdio de Hollywood. Eu estava voltando pro seu hotel. Eu acho legal como que ela fica, tipo, interrogando ele, sabe? Ele fala, ela, por quê? Como? É isso mesmo. Sabe, eu não vou desistir. Nossa, ela deu a resposta pra ele. Sabe, eu tinha esperanças que não. Sabe, você é bom, mas não é o Homem-Aranha. E como você sabe, nunca me vi fantasiar. É verdade. Mas se está querendo se fantasiar, eu pretendo reconsiderar. O cara não se ajuda mesmo, né? Nunca. A hora que finalmente ela fala que ele não é o Homem-Aranha, fala, como você sabe? E você acha que não? Você tá louca? Você vai ver eu subir na parede? Pera aí. Fim. Sim, finito. Como é que é o nome dessa atriz mesmo? É Joanna alguma coisa, né? Tem ideia. Joanna Cameron. É, Camarão. Joana Camarão, por isso ela tava tomando bronze lá no sol. Queria ver um. Ué, eu falei zoando, mas eu acho que ela é a da foto não, mesmo, mas... lá da revista. A foto da revista? Das revistas lá em quadrinho que a gente fica falando. Não é ela, mas tem uma foto aqui que tá parecendo daquelas do... Ah tá, você tava falando dela. Achei que era a mulher que tava cantando na hora. Eu também. Não. Não, aquela hora eu falei da mulher mesmo. Agora eu tô falando dela. Ah tá, você decide. Mas... eu tava curioso, ela volta nos outros episódios ou ela fica só nesse? Nem ela, nem o Brancão aí. Ou seja, eu queria deixar a revanche pra uma próxima e nunca teve essa próxima. Na terceira temporada a gente volta. Xiii, foi cancelada na segunda. Bom, então, fechamos mais um filme. Olha só, no último filme a gente deu as notas, né? Vamos fazer a mesma coisa pra esse daqui? Bora. Então, quem quer começar? Mônio? Magaren? Ah, Eric? Eric? Eu ouvi um Eric? Pode ser o Mônio, pode ser o Mônio. Deixa o Mônio quieto no canto dele. Ah, sei que tava elogiando com o Marcelo. Tá bom. Então, eu falei da última vez, né, quando a gente fez do primeiro filme, que é o episódio piloto, né? Eu tava comparando com outra coisa da época, com as coisas da época ali mesmo e tal, e eu achei mais ou menos, achei muito lento e tal, né? Aí acabei não dando uma nota muito boa pro episódio piloto e tudo mais. Mas esse daqui eu achei bem mais legal do que aquele. Então... É mais dinâmico. Pois é, mais dinâmica, a história eu achei ela um pouco melhor e tal. Qual que era a história do outro? Era um negócio que controlava as pessoas. As pessoas, tá? Controle de mente. O cara lá que controlava a mente das pessoas. Isso, é. Então esse eu gostei, achei legal. Tem muitas locações, né? Nova York, Los Angeles, Suíça, não sei o que, achei legal. Enfim, vou dar uma nota, considerando a época e tudo mais, pra quem tá ouvindo, né? A gente não tá comparando com o filme atual, vou dar uma nota 8 pra ele. Se comparar com, mesmo se comparar com os filmes do Remy, tem mais Homem-Aranha aqui por segundo que aqueles três filmes. Olha, eu agora acho que o Homem-Aranha em si fala mais nesse filme do que no primeiro, pelo menos. Aqui ele fala, no primeiro ele não fala. Ele só quando vai pedir a carona lá pro lixeiro lá, ou pro taxista, aliás. Não, o primeiro do Remy. Ah, tá. Por isso eu digo assim. E você deu uma nota quanto? Eu esqueci. 8. Ah, tá. É, também vou ficar nessa 8. Quando vocês começaram a falar mal do primeiro episódio também, achei, mas eu gosto dessa série, eu assisti vários episódios, não só esses dois, assisti o da Fúria do Mortal Kombat lá, assisti um outro perdido por aí. A série tem esse clima de... é aquele tipo, não tem super vilão, não tem que a gente espera, tipo, até porque o orçamento não ia dar, tadinhos. Imagine fazer um Dr. Octopus, um Electro, um Homem-Areia. Então eles fazem... apesar que... eles fazem um cabelo de prata genérico aí, uns executores da série B e já era. Apesar que... eles poderiam, né, ter usado os nomes só pra aproximar, né? Tipo, sei lá, chama o cara de chefão e os outros de touro, alguma coisa assim, seria. Mas, enfim, né? Enfim, é, a nota 8 tá de bom tamanho. Eu gosto do seriado. Assim como eu gostava do Hulk. Estou muito triste por não ter tido o crossover. Maldita ABC, NBC, nunca lembro qual é o canal. Ele cancelou CNN. As séries. Não, CNN não. Você, Amoni? Bom, eu também curti bem mais esse do que o piloto. É uma série que eu gostava, já falei isso. Deu pra ver a poderosa esse de biquíni, então vai merecer um 8. Então alguém fez as contas aí? Tá aqui. É difícil, essa conta é difícil. Bom, então, é pro primeiro a gente tinha ficado com uma média 7, pra esse agora ficou uma média 8, certo? Um pouquinho melhor do que o último aí, né? Na opinião de todo mundo. Então é isso, né? Fechamos um Tweep View Classic especial e... sexta-feira agora temos Tweep View e semana que vem é Tweepcast, né? Não faço ideia. É, Tweepcast. Semana que vem é Tweepcast. Eu acredito que tá falando. Então, a cada 50 Tweep View e Tweep View Classic a gente faz alguma coisa. O que que a gente vai fazer no Tweepcast 50? Eu não faço ideia. Não percam. Teste? Peraí, esse é o Classic? Sei lá. Não sei. O quê? Tá faltando enfim. Alguma coisa. Tá faltando o quê? Do que você fala? A gente já fez os... acho que só tá faltando um filme. Falta o Homem-Aranha 2 do Web. É. E não. Falta... ah, é o Homem-Aranha 2 do Web. É, só falta ele. A Fúria do Dragão. É, o Homem-Aranha Mortal Kombat. Ó, daqui um ano, a gente vai fazer o Homem-Aranha 2 do Web. E a gente vai fazer a Fúria do Dragão. Aí no outro ano, já vai ter saído Capitão América. Ou não. E Que não é publicado pela Panini, não. Eu tô falando do filme, não da revista. Vai ter saído Capitão América e vai ter saído Homem-Aranha, provavelmente, da Marvel. Então vai ter coisa, e o filme tem material. E o Aranha no Capitão América vai aparecer mais que nos três filmes do Hank. Bom, então é isso. Ficamos por aqui. Obrigado a todos que nos acompanham, mesmo que não tiver começado lá no início, mas que acompanhou por toda essa jornada aí de 150 Tweep Views Classic, né? Além dos outros programas. Todos os 10 ouvintes. Quanto tempo de vida desperdiçado, hein? Pois é, são horas e mais horas. E dias e mais dias. Então é isso. Ficamos por aqui. Até mais. Sua deixa. Até mais. Do quê? Esquece. Até mais. É que você falou junto com o Eric, eu não ouvi. Olha, sua deixa, mano. Minha deixa pra quê? Então não ia ter adiantado se eu visse. Não, eu precisaria saber o que é pra saber o que é minha deixa. Dias e mais dias, semanas e mais semanas. Anos e mais anos? Não. Meses e mais meses? Não, o Eric falou horas e mais horas, dias e mais dias. Eu falei semanas e mais semanas. Então, já acabou o programa. Vocês estão aí? Tchau, tchau. Abraço. Falou.